na Bahia. Gilce Lambada, Gilce Lambada. Menina, faz o que você aprendeu no Pará. Gilce remexer, Gilce rebolar. Menina, faz o que você aprendeu na Bahia. Gilce Lambada, Gilce Lambada. Menina, faz o que você aprendeu no Pará. Gilce remexer, Gilce rebolar. Menina, eu tenho aqui uma guitarra, foché, atabaque, agogô. Agora, entre na roda e mostre como era que era e dançava Brigitte Bardot. Do, do, do, do, do, do. Como era que era e dançava Brigitte Bardot. Do, do, do, do. Menina, faz o que você aprendeu na Bahia. Gilce Lambada, Gilce Lambada. Menina, faz o que você aprendeu no Pará. Gilce remexer, Gilce rebolar. Menina, faz o que você aprendeu na Bahia. Gilce Lambada, Gilce Lambada. Menina, faz o que você aprendeu no Pará. Gilce remexer, Gilce rebolar. Menina, me junte aqui, o olhar de menina maluca de Amiga Rimi. E a boca de Jane Moro, e a pele de Caterine Dene, que cheiro da Dendê. Dendê, Dendê. E a pele de Caterine Dene, que cheiro da Dendê. Menina, faz o que você aprendeu na Bahia. Gilce Lambada, Gilce Lambada. Menina, faz o que você aprendeu no Pará. Gilce remexer, Gilce rebolar. Menina, faz o que você aprendeu na Bahia. Gilce Lambada, Gilce Lambada. Menina, faz o que você aprendeu no Pará. Je serai méchée, je serai bonne.